99970, o vento é 1-1-0 graus com 5 nós, que negar no 0-3. Cheque o trem, livre pouso na 10. Trem baixo travado, livre pouso, sideral, 99970. Já 3201, decolou de Salvador aos 46, controle 1935. Agradeço a agilidade e tenha um bom dia. 935, nós que agradecemos, bom dia. Salvador, bom dia, 5973 estabilizado. Bom dia, 5973, aguarde pista livre, número 2 para o posto. 5973. Subida da EL, nível 360, 5577. Desse mantenha 2000 pés, ajuste no 0-3, forma localizador livre LS. 2000 pés, Senegal no 0-3, cruzado LS, isso aí, gol 3171, informação Índia correto. O 340 tem aprovado, senhor copia? Matheus, vamos lá. 3171 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo. Nível de voo 340 via Upper Whiskey 50. Decola da pistão no zero, primeira curva direita, subida da EL até a posição Leda após bridge. Controle 119.35. Transponder 5006, TAN 3171. Jets autorizado Guarulhos, via Upper Whiskey 50, decola pistão do zero, com curva direita, com peso saiu da EL, transição Leda após bridge. Controle 119.35 e o transponder 5006, TAN 3171. Procedimento correto, TAN 3171. No portão 7, chame quando pronto para o pushback, assinamento. Chamada aberta, quando pronto para o pushback, assinamento. Muito obrigado. Beleza, modifique negativo da Euleda Bridge, da Euleda Eudes, para o Whiskey 50, senhor. Da Euleda Eudes. Da Euleda Eudes, muito obrigado. Paulo, bom dia, Sideral, 9970, na alfa. Bom dia, 9970, Sideral, autorizado Alfa e Kilo, pátio 3, atenta ao sinalizador daquele pátio, 9970. Alfa, Kilo, Sideral, 9970. Rio 5973 no solo ao 51, libere direita, chame o solo 121.9, tenha um bom dia. 129, obrigado, bom dia. 973, Libra. 973, bom dia. Taxi aprovado via Alfa e Kilo até o Pátio 3. Atento Sinas, Aduna Negri Pátio 5973. Alfa Kilo, Pátio 5973. Sétimo 5, intercepta o curso, localizador em aproximação. Cheque o trem, chame a torre. 1186, gol 1715. 86, grato, gol 1715. Salvador, bom dia, gol 1715, 1715, uma milha para o Interserra, bastante checado. 1715, 1715, bom dia, avistado, está livre pouso na 10, o vento é 1110 graus, meia dúzia de nós, Quinegal 1013. Avistado pouso 1010, Quinegal 1013, gol 1715. Chame Recife, frequência 13325, tá 3201. 3201, Recife 3325, bom dia. Boa. Gol 1607, inicia o voo sobre a Bahia de Todos os Santos. Está autorizada a aproximação ILS. Maravilha. Descendo 2000 pés, autorizado ILS, gol 607. Controle, gol 607. Siga. Me desculpa, mas é o Carvalho que tá aí? Ah, o Carvalho é lá do Recife. Ah, tá, não, mas a voz lembrou e eu modo. Mas tá bom, mas tá de parabéns também. É, ok, obrigado. Salvador, bom dia, a passando de leste do Lua, aqui em 090, propõe cancelamento e prosseguimos 090. Ciente leste do Azulu, a hora certa 0755, vai prosseguir no 95 e o seu estimado para pouso. Últimas 40, bola volta. Ciente, anotado. Solo 56, libera a direita, chama o solo 121.9 e tenha um bom dia. 219, bom dia, gol. Gol dia, tá 3597, descida para 140, descente da Índia. 3527, aproxima-se de Alagoinha no nível 170, 170. O ajuste 1013, retenta para 5000, câmbio. Ajuste 1013, descendo para 5000, tá? 3517. Gente. Antônio Salvador, gol no 897, bom dia. Bom dia, 1897. Desça para o nível 100. Uma centena, gol. E controle gol 607, estabilizando aqui no X-Ray, já visual para o campo. Positivo, cheque o trem, chame a torre, 1186, 1607. Ok, até daqui a pouquinho, assim fica mais fácil trabalhar, um grande abraço. Até, bom povo. Salvador, bom dia, gol 607. Só escuta. Chame Recife, 12545. 25 graus, bom dia. Boa. O vento é de 1-0 graus com 8 nós, que negar no 0 no 3. Prisado pouso, 1-0, vou no 607. Brasília 320 tem aprovado, minuto para qual, senhor? 722. Desejando para 3000, gol no 890. Objeto 5722, pronto para conta. Afirmativo, prossiga. Objeto 5722, autorizado para Sierra Bravo, Bravo com meu, nível de voo 320 via correção, direto. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Goli, transição Eval, após Zambi. Autorizado direto Zambi, após direto Dogna, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, senhor. Controle 119, decimal 35. Transponder 5015, objeto 5722. Autorizado Brasília, nível 320. Brasília 320, DCT. Decola da 10, pula direita, pedindo da Gole, Eval, Zambi. Zambi DCT Dogna. Chama o controle 11935 e aciona 5015. Web 5722. 5015, correto, senhora Posse. Dogna autorizada conforme a rota do plano de voo. Chame pronto para posicionamento, portão 3572. Após Dogna, vai de acordo com o plano de voo apresentado, 5722, estamos na posição 3 para puxa acionamento. Gente, a gente já se confirma, já está pronto para posicionamento? É, mais uns 2 minutos aqui, né? Começa. Ah, então tem, então chame pronto, chame. Ok, vai chamar. Área direita, chama o solo 1219, tem um bom dia. 219, obrigado, até daqui a pouquinho. 3517 via chegada Bonf, desça para 2000 pés. 3517. 2000 via para 3517. Gol 1897 está a 40 milhas, desça para 5000 pés. 5000 pés, 1897. Salvador, o 5722 agora pronto para posicionamento, para 3. Posição 3 autorizado, senhor, pushback acionamento, senhor, ataque 5722. Chamará o 5722. Eu no 07, bom dia, autorizado Alfa e Juliette, para o portão 05. Alfa e Juliette, 05, com 107. Eu sou o 3171. Sim, senhor. Eu respondi, é Dael, Leda, após Leda, Eudes. Sim, senhor. 14h50, Dael até a posição Leda, após Eudes. Muito obrigado, 1897 via chegada, terça para 2000 pés. É, chegada até 2000, gol 897. Quilo do ao controle. Contato radar perdido, estimado para Conde. Conde 0807 em Conde. Em Conde, chame Aracaju na frequência de 1203. Chamará 1203, grato, bom dia. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Papão, Rafinha, Alfredo, Cabrado, Cruzamento 1970. Para 1-5-0-5, reforma Saunícia. Alfândia Bravo, via chegada a Mari, desça para 2000 com ajuste no 0-3. 2000, ajuste 1-0-1-3, Alfândia Bravo. Controle. Chame Ilhéus, frequência 1201. Boa. São 3517, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, está 3517. 5722 está com 95 a bordo, tem 450 de autonomia, altera com fixo para o táxi. Autorizado, táxi à direita, ponto espera no 0218, som 62, Kiringa 1013, web 5722. Tarifa, táxi pela direita, ponto de espera, chama 208-658-5722. Bahia 3890 da TAM, tem informação índia para Recife 330. 330 Recife autorizado, para 3890. Via previsto 58, decola pista no zero com a esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 35, aciona 5016, fugindo. 5017, 330 autorizado para Recife. Conforme a rota do plano, segue de Aperuís 58. Decola da cabeceira da pista no zero, com a primeira curva à esquerda, cumprindo o perfil da saída Puca, tensão Caju. 1935, Obero Controle, 5017 é o nosso transponder. 3890, está no Finger 8. Está correto, é ponta posta. Reportaremos, senhor. Doutor Salvador, FJET 5722, ponto espera pronto. 5722 autorizado, alinhar e decolar pista 10, o vento é de 100 graus com 59. Se vingar, saneamento e decolagem para o 5722. Segundo 7, intercepto localizador em aproximação, cheque o trem, torre 118-6235-7. Sim, estabilizado o localizador, reporte com a torre 108-6, 35-7. Voo 1897, voa sobre a Bahia de Todos os Santos, livre aproximação ILS. ILS, voo 1897. Sete, continua aproximação, aguardando pista livre. Pode pista livre, 357. O 722 decolou aos 10, 119.35 é a frequência do controle, tem voo. 1935, bom dia. 3597 no visual, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 629. Sim, está embaixado e travado, livre pouso, 3597. Controle Salvador, bom dia, WebJet 5722, decolou na escuta. Web722 é o controle, Salvador, está em contato com a base. O 5722 necessita efetuar desvios aqui, direito para evitar formações aqui. Livre. Meu Alfa Índia Bravo está autorizado a aproximação ILS número 3. Já Bravo 7. O 1605 via chegada Bonf, desça para 2000. Via chegada, descendo para 2000, o 1605. 722, possibilidade de voar, Erval? Está autorizado, Erval. Obrigado. Voo 1897, Duna, localizador em aproximação. Cheque o trem, chame a torre. 1186, gol 1897. 86, Erval. O 1897, continue a aproximação, número 2 para pouso. É, Wesley. Opa, Romeu Alfa, Índia Bravo, está autorizado a aproximação aí, ali, é? É, então, é lá. 4149, da frente da Índia para Campinas, 360. 4149, bom dia, Campinas, 36 autorizado, via UP Zulu 16. Decola a pista no zero, curva direita, César da El Leda, após Brit, controle 119, sinal 35, aciona 5026. Autorizado Campinas, UP Zulu 16, comandão na zero, da El Leda, após Brit. Transponder 5026, controle 1935, 4149. Correto, reporta para o push. 4149. Salve, Salvador, bom dia, tá 3597, livre da pista. 3597, bom dia, livre táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, tá 3597. Passa a ilha, sobrevoa a ilha de Maré, na Bahia de Todos os Santos. Está autorizado o ILS, gol 1605. Autorizado o ILS, gol 1605, Fortaleza estabilizado. Portão 7 vai aguardar. Hora ingresso 357. O 3171 tem condições de pessoal puxando o livro na entrada 7? Cruza 250 1-10. Então, 3153, você tem identificação, autorizado chegada bom,